pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Olá, 24ª emissão do Pedal de Distorção. Pós-Cov é um trio de pós-punk que nos chega da cidade de La Plata, em Buenos Aires, na Argentina, com o disco de estreia Stay Home, de janeiro de 2016. Vamos abrir a emissão com o tema Steps. Logo a seguir, seguem-se os Growlers, com a faixa Rubber and Bone. Bem-vindos! Pedal de Distorção, um programa onde a amizade e a música vêm do coração. thinking of time. Shake a microcosm to the center of your mind. Pedal de distorção. The Suffragettes são um trio australiano de garage rock formado por umas meninas marotas que não têm tempo para passar a ferro nem fazer a lida da casa. Limitam-se a rockar com muito power. A faixa que vamos ouvir, Boy in Battle Boots, é prova disso mesmo. Escutai. De distorção. 1, 2, 3. No, I fucked this up. De manhã, à tarde e noite dentro, Pedal de Distorção traz-te sempre um novo alinhamento. Berlim, a faixa que acabamos de escutar, pertence ao projeto germânico The Room Without Sun. É uma fusão entre indie rock e post-punk. O tema Berlim pertence ao álbum Berlim, também, de março de 2017. Seguimos agora com os Dead Serpent e a faixa Ethereal Love. É um projeto darkwave com shoegaze, viajando também em melodias gothic rock. São de Santiago do Chile e o álbum Dark Music é de março de 2017. Fiquemos então com Ethereal Love. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Seguimos o alinhamento numa mistura entre shoegaze e dark pop, com Alex Studderfield. Mostra-nos que na Suécia também se produz muito boa música. Sinal disso é este fantástico The Lonesome Hours, que extraímos do álbum Fiaterio, de março de 2017. Fiquemos então com os Sherlock Icarus. Pedal de Distorção, quando a música que ouves é mais do que um mero apetrecho. Meninos e meninas, vamos lá aquecer isto. Garage Rock com muito power. Da África do Sul chegam-nos os Makeovers com a faixa Less and Less Apple do álbum Scented Singalong de junho de 2012. E logo a seguir, os psicadélicos Heaters voltam ao pedal de destrução com o tema Centennial do álbum Batistina de agosto de 2016. Ponham bem alto. Distorção, uma viagem semanal pelas vastas paisagens do rock psicadélico. Não tenhas medo de ser feliz. Houve o pedal de distorção, foi o que eu fiz. We'll be right back. terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Mais uma fantástica notícia com que nos brindam os organizadores do Festival A Porta. No fantástico jardim da Vila Portela, tocam os nossos queridos Sean Riley and the Slow Riders. Como diz o jingle, um festival de todos, para todos. Fiquemos então com Gypsy Eyes. Warm as your bed, oh please.

Pedal de Distorção. Traz-te música diferente para te abrir a mente. Chegamos assim ao final de mais uma emissão, a número 24. Muito, muito obrigado por terem ficado aí. Começámos esta última sequência com os FLD e a faixa Body Porcelain. Logo a seguir, os Silent Signals com Banshee Girl. Seguidamente, os Morning Cities com Vertigo Rising. E acabámos com os Holmes e a faixa When You Are Feeling Low. A que eu guardei para o fim, Medicine Boy com Together. Beijos e abraços. Até para a semana. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.